O som que fez e faz história no Pará. Agora, com um novo show pra você. Dafisson Saudade. Agora você é Dafisson Saudade. A sua melhor opção em saudade. Olá, produções, gravando ao vivo pra você. Não consigo conter o meu desejo de amar e ganhar o seu amor. Boa noite, Toca do Lobo, muito boa noite, só tenho a agradecer aí a vocês que vem chegando com a gente aí, meu amor. Esse Feste Saudade da Toca do Lobo, vamos lá! Eu não tenho ninguém, estou sozinho, amargurado está meu coração. Quero dar-te meus carinhos, quero ter seu sorriso, oh, vem. Seu amor, eu só quero amar você e me fazer feliz. Viver sonhos mais bonitos que você sempre quis. Não importa se você já teve um outro alguém, nosso amor será perfeito. Eu te amo, meu bem. Quero te amar e sempre viver com você. Dafisson. Eu só quero amar você e me fazer feliz. Viver sonhos mais bonitos. Baladeiros de Coraci, aí com a gente, muito obrigado. Vieram lá de Coraci, hoje pra esse festa aqui da Toca. Minha patroa galega, é o nosso amigo Miguel, lá do Dilson Saudade aqui com a gente, valeu, Aninho. Equipe Tchaco, hoje vieram em peso pra comemorar o aniversário da Aurinha. A gente não deixa a peteca cair, cair. Eu vou encontrar Dafisson, uma espaçonave do amor no infinito. E aonde ela for, por favor, meu amor, aonde ela está? Equipe Tchaco, conte logo uma história. Ei, em Baladeiros da Saudade, um papo legal, informal. Isso é uma praça, mora. Eu quero é sempre mais. Esse amor, esse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais rápido do que meu próprio grito. Amiga Nica, quero é sempre mais. Ela e ele, papai. Esse amor, esse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais rápido do que meu próprio grito. Dafisson Saudade. Equipe Tchaco, a equipe top do Dafisson Saudade. Encontrar uma espaçonave do amor no infinito. E aonde ela for, por favor, meu amor, aonde ela está? Conte logo uma história. Desbicho um papo legal, informal. Isso é uma praça, agora. Eu quero é sempre mais. Esse amor nesse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais rápido. Dafisson. Meu próprio grito. Eu quero. Bora lá, Gil. Bora, Flávia. Esse casal maravilhoso aí com a gente. Infinito. Bora, Jorge. Bora, Lica. Demais. Já começando os trabalhos por aqui, ó. Mais rápido do que meu próprio grito. O melhor salgado do norte do Brasil. Lina Salgado. Tiago Digital, Miguel do Dilson Saudade. Segunda, tem a ressaca da Quitanda. Dafi Som. Você nasceu da união de dois corpos, sedentos de amor, Deus atendeu ao pedido nosso. Você veio fortificar nosso amor, encheu nosso lar com perfume de... Amiga Milene! Olha, Milena! Essa irmãzinha! Olha, Marília! Aí com a gente, valeu Mari. As perversas já chegando junto. Bora Cris, bora Suelen. As perversas do Daf aí, ó. A nossa canção. E onde quer que eu vá, estará sempre em meu coração. De volta, né, Mari? Onde tudo começou, papai? Primeiro fest da Toca do Lobo. E a gente já por aqui, cobra som, fome da saudade e o som do Daf Saudade. Vamos lá! Aninha, você é o nosso anjo, és a nossa canção. E onde quer... Amiga Bruninha, chonada, aí com a gente, valeu Bruninha. Junto aí com o Digital Varejeiro, manda comitiva aí, ó. Rana, Rana. Rafi, sou... Som. Eu não vejo a hora de você voltar. Vivo a minha vida sempre a te esperar. E me desespero quando penso realmente que você não vem. Se você tiver um outro alguém, eu terei vontade. Bora, Jorge! Bora, Dica! Perversas em peso aí, ó. Comigo. Bora, Milena! Olha, Mari Leal tá de volta. Sofrer. Olha as bagaceiras. Volta e vem viver pra mim. Milene Leal no telão. Ela e nossa amiga Mari Leal. De volta as mãozinhas juntinhas aqui na toca, viu? Volta, vem me fazer cantar. Hoje eu só sei chorar. Esse meu pranto. Alô, Mari. Compareça aqui com a diretoria do Davi. Alô, Mari, aqui com o Digital, com o Alex Design. Davi Som. Eu não vejo a hora de você voltar. Vivo a minha vida sempre a te esperar. E me desespero quando penso realmente que você não vem. beijo, Cassas Ferreja. Aí com a gente, valeu, Cassas. Saquibe, nota 10 aí, né, Maria? E vem viver pra mim. Davi Som. Alô, bola! Já já aí no telão, Galega! E o nosso amigo Miguel do Dilson Saudade, viu? O infinito está em teus olhos, teus cabelos e tua boca, que me deixam sempre louco. Vontade de tocar a eternidade é o momento que os nossos corpos se encontram, nossos sexos se enfrentam numa luta de amor. Eu sou teu, você é minha. Tenho agora o que eu não tinha. Telepatia está na linha. Um abraço aí, equipe Mesa 8, lá do Barreiro. Tiuni, Wendel e o Eduardo aí com a gente, valeu. Queria estar a todo instante contemplando teu. Nossa amiga Bruninha, Bruninha Chonada. Aí com a gente na toca, viu? Um abraço pra você, Maria. Dentro do teu coração. Partilhar das alegrias, dia e noite, noite e dia, colher nos campos a poesia e entregar em tuas mãos. Vamos dançar, toca! Só começando o fest aqui da toca, viu? Sou do Davi, com abração e a Kombi da saudade, viu? Davi Sol. De manhã quando abro a porta e o sol me encandece, saudade. É o teu rosto que aparece, ah, nas nuvens claras lá no céu. De noite quando eu me deito e contigo adormeço, quando desperto me entristeço, como é ruim sonhar. Eu aí, amigo Carlinho, Carlinho da facção, eu queria estar a todo instante contemplando Afisson. Teu semblante e ficar eternamente dentro do teu coração. DJ Rodrigo considerado lá do Búfalo, tá chegando na área. Partilhar as alegrias, dia e noite, noite e dia, colher nos campos a poesia e entregar em tuas mãos. Bola Produções, gravando ao vivo pra você. Bora lá, Gil! Faz a Flávia trabalhar. Ele vai partir no amanhã. Não larga, não. O que vou fazer? Bora, Galega! Pra ela ficar. Meu patrão Miguel, lá do Dilson Saudade. Ele vai partir no amanhã. Olha a Galega, Sueli. Miguel Quadros aí no telão. Fazer. Vamos lá! Ela não vai ficar. Cafisson! Ela precisa ir, eu sei. Não posso mais prendê-la aqui. Não quero insistir em vão. Porque quase me mata se me diz não. Oh, oh. Ao amanhecer, uma porta vai se abrir. Baladeiros da saudade. Caminho certo. Para baladeiros. DJ com a gente aí, ó. DJ Nando, adonando o som. Ele é a primeira dama aí, os amigos. Ele vai levando os sonhos meus. Muito obrigado, viu? Que posso fazer? Olha aqui, Bichaco, Marisca, Egoache, Adilene, Edinho e a Bia. Toda a comitiva aí, olha aí. Eu DJ Alan também por ali, ó. Encontrar meu bem. Não se preocupe, amor, eu vou sempre te amar. Eu sei que tudo pode acontecer. Cafichon! Mas é eu tenho medo de perder você. Oh, oh. Amigo Manzinho aí com a gente. Muito obrigado, viu? Bora, veterano! Aqui, valeu, Jéssica. Bagaceiras. Eu preciso te amar. Cafichon. Quero viver contigo sempre e te amar. Quero você pra mim. Manhã, DJ Neguinho, lá no Complexo da Flan, hein? Bora, Neguinho. Quero viver contigo sempre e te amar. Quero você como poderíamos provar que somos os melhores se não fosse nossos concorrentes? Já estás no teu momento. Som da Fisson. Aqui não é um sonzão, é um puta som. A minha história vou lhes contar. Tive um amor bandido, amor bandido, amor bandido. Ela se foi pra não mais voltar. Me deixou tão sozinho. Amiga Lágio, esse casal maravilhoso, bora Flávia. Faz ela trabalhar, Lágio, vai. Faz ela trabalhar. A vida, tudo mudou. Não tenho mais carinho. Sem carinho do amor. Hoje os baladeiros de Coraci vieram em peso hoje aí com a gente. Muito obrigado, Mani. Não tive sorte no amor. Design, não chega, Alexi. Mas se um dia ela voltar pra me deixar ferido, não quero seu amor bandido. Vou procurar e hei de encontrar um amor verdadeiro, amor de verdade e não goste de mim e não. meu amigo William Salles, ele é a primeira dama aí com a gente. Muito obrigado, Boninho. Davi Som. Do Miguelzinho. Vem, vem, meu bem, vem. Ah, ah, então vem, vem. Ah, olha, escassa cerveja aí no telão. Escassa cerveja 100% chapado. Já que não feche, meu irmão. A galega do Dilson. Eita, minha patroa. Equipe Tchaco. Ei, ei, baladeiros da saudade. Na minha vida. Oh, oh, baby. O que é que eu vou fazer? Bora, baladeiros. Bora, Rubens. Bora, comestiva aí de Coraci. Vieram hoje conhecer o som do Daf. E eu fecho saudade aí com Cobra Som. E a Kombi, viu? Só tenho a agradecer o carinho que vocês têm pela nossa aparelhagem, viu? Vem, meu bem. Faço tudo pra te encontrar. Meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Fico louco até só de pensar que você... Nosso amigo Hulk, Hulk da Batinha já na área. Bora, Hulk, bora, amor! A você me dediquei e meu amor te entreguei. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você, sem você não sei viver. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você, sem você não sei viver. Te encontrar, meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você, sem você não sei viver. Os caça cerveja. Fico louco até só de pensar que você esteja amando outra em meu lugar. A você me dediquei e meu amor te entreguei. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você, sem você não sei viver. Minha amiga. Bora, Milene, Léo! Bora, Mari! Te amo. Olha a Linha já chegando na área! Bora, de Nelson! De você. Olha ela, babai! sem você não sei viver. Só começando um fest saudade da droga. Um caso especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor. Vive em meu coração. Nosso amigo Daldo, bora Daldo, bora Daniel, bora Luciana. Eu chamo como eu a chamo. Deus te agradeço por ela me escutar. Eu amo como eu amo. Deus te agradeço por ela me amar. Café Show! Saudade, saudade, é saudade. No meu dia encontrei um caso de amor. Saudade. Um caso especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor. Vive em meu coração e é todinho meu. Eu chamo como eu a chamo. Bora, crente fabulosa. A Bentiva chegando junto aí com a gente. Bora, caça cervejas. Tamo por aqui, já em peso. Amiga Márcia. Olha a comadre aí também com a gente, valeu. Como eu a amo. Café Show. Por ela me Café Show. Bola Produções. Bora DJ Nando. Tá donando o som aí com a gente, valeu. Olha o cowboy Rodrigo considerado. Lá do Búfalo, recordação. Toda minha solidão se transformou. A tristeza que eu sentia também se foi. Amigo Maurício, para o tio pé. Para o tio pé, equipe Cavalo Mano. Não sofro mais. Sabes por quê? Encontrei paz. Tenho você. Bora, equipe Thiago. Toda ternura. Bora, Lilian Edilson. E Edilson aí com a gente. Tá tudo, Thiago. Só ao seu lado. Você aqui. Bora, Luciana. Já começou o trabalho, bora. Você aqui. Logo mais tem Solinha, tem Fabuloso, tem Cobra Som, tem Come. Muita coisa boa hoje nessa noite, hein? Luzes de amor. E muita gente chegando aqui na toca. Aqui na toca. A solidão se transformou. Café Show. Um dia também se foi. Me trazendo alegria, você chegou. Não sofro mais. Sabes por quê? Café Som. Que procurei só ao seu lado. Eu encontrei. Fique comigo. Mari Leal. Até o fim. Quero ter sempre. Café Som. dançarino. Ora bem, dançarino. Só agora eu sei o quanto me enganei, quando fui acreditar nas suas lindas promessas de um grande amor. Isso só me fez chegar à conclusão que os homens são iguais. Eu mereço esse castigo por ter confiado por uma vez mais. Olha o Michael, Michael do Pop Live. Porque eu vou ser forte pra esquecer. Já tem Edson Solinha. Um dia a gente vai se encontrar. Não tente esconder. Se fracassar, a gente vai se ver algum tempo depois. Até as pedras se encontram quanto mais nós dois. A gente... O gerente do Alternativa aí com a gente, valeu, Aninho. Olha, Fabio. Até as pedras se encontram quanto mais nós dois. Aí, vem com a gente, valeu, Aninho. Mãozinha do Everson aí. Porque eu vou ser forte. Alô, Alex, então chega aí. Esquecer. Rapidinho, Alex. Um dia a gente vai. Tá fixo. Não tente esconder se fracassar. Sozinho na desilusão, a besteira que eu fiz foi deixar você ao meu lado. Só resta a solidão. Como fui magoar o meu grande amor? Como pude esquecer? Caça cerveja. Tenho certeza que no meu regresso, meu grande amor vai me perdoar. Vou voltar pra tudo que era meu. Ao cruzar o portão, sei que vou chorar. Via, dançarino. E a Charlene irá ali. Vamos lá! Matilda Ná, a Camilão. Amor, que bom rever você, meu amor. Amor, que bom sentir você. Amor, Dafi Som. Aqui não é um sonzão. Dafi Som. Dafi Som Saudade. Você fez tudo que podia de você. Acreditou em todas as promessas de amor. Agora ela diz que vai voltar pro seu velho amor. Aquele que ela disse não amar e lhe maltratou. Buga, já já o hino, meu irmão. Você quer saber? Alô, Maico, alô, Andressa. O que eu faria em ser? Alô, Andréia, é o que chega, Andréia. Eu vou dizer: bora, baladeiros. Dá até vontade de chorar. Eu quebraria ela no pau pra ela aprender. Talvez pela falta de porrada vá deixar você. O que mais ela quer? Não sei o que pode ser. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. Dafi Som. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. Hoje eu vou tentar mais uma vez esquecer o que você me fez. Não vou deixar nada pra depois. Agora o que importa é só nós dois. Pelas ruas da cidade te procuro com saudade. Sinto falta de a trabalhar. Bora, Anjinha! Bora, Guga! Volte logo, meu bem. Porque sem você não sou ninguém. Volte logo, meu bem. Dafi Som. Porque sem você não sou ninguém. Solidários. Alô, garçom Jorge. Não chega aí, garçom Jorge. Aqui no camarote do Davi. Hoje eu vou tentar mais uma vez esquecer o que você me fez. Não vou deixar nada pra depois. Em Baladeiros da Saudade. Agora o que importa é só nós dois. Pelas ruas da cidade te procuro com saudade. Sinto falta de você. Te buscando em cada canto, meu amor. Fernanda Chares. Olha aqui, Ashley! Som. Olha o hino chegando, orando. Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? Sou uma estrela no infinito procurando eu vou. Davi Som. Onde está aquela que um dia tanto apaixonou? Eu sou uma estrela no infinito procurando eu vou. Tantos caminhos já andei. Vamos lá, meu irmão! E a esperança do meu lado de outras pessoas já gostei. Eu quero ouvir, quero ouvir! Nada mais importa, nada tem sentido se eu não lhe encontrar. Tudo que preciso é saber se um dia ela vai voltar. Nada mais importa, nada tem sentido se eu não lhe encontrar. Tantos caminhos já andei. Esperança do meu lado de outras pessoas já gostei. Eu sou eterno apaixonado. Tá bonito, meu irmão. Tá bonito, feche. Galera chegando com a gente aí, peso pra curtir, cobra som, dá fissão e a Kombi da saudade, viu? Onde está aquela que um dia tanto... Eduardo Taticista, Carolzinha, Ronaldo, Gasley, olha o grandalhão Charles. Procurando eu vou. Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? Davi Sol. Bola Produções, gravando ao vivo pra você. Eu não sei por que você deixou-me na solidão, impedindo a vida do meu pobre. Davi Sol, saudade. Lembro noites claras, céu azul, estrelas brilhantes a nos olhar. Juras e promessas eu ouvia sem pensar. Diga o chocolate, para chocolate me deixar. Vai ter a trabalhar, vai. Juras e promessas eu ouvia sem pensar que traías ao me deixar. Quem pra Doc? Pra Doc aí, parceira. Quem pra Doc lá na Sacramento? Vem com a gente, valeu. Para o William Salles, minha primeira dama. Onde estás agora, doce amor, doce ilusão? Será que também está ouvindo esta canção? William Salles. Que no disco toca para todos, porém ofereço só pra você. fez nessa vida outra vida, dando minha vida pra outro viver. Que fez nessa vida outra vida. Dafi Solto. Por todo amor que sinto por ti. Bora, baladeiros! Bora, meu irmão! Só agora eu sei quanta falta me faz. Vou te confessar que te amo demais. Não sei o que fazer se você me deixar. Volte pra mim. A solidão é tão mulher melancia suportando. O meu coração está sangrando. Mulher melancia, sempre no Dafisson Saudade. Mais uma chance, meu bem, por favor. Para te provar todo meu grande amor. Se você não voltar, vou me enlouquecer. É difícil ficar de novo sem você. Meu amor, meu grande amor, volte pra mim. Pra mim, por favor, eu estou te esperando. Não importa, eu sou mesmo assim. Mas por favor, volte pra mim. Meu amor, sem você eu não vivo esse mundo. Nesse instante o amor se transforma profundo. E sem você, só penso em morrer. Minha loucura é uma coisa tão linda, que explode por dentro de tanta emoção, sem saber o que vai ser de mim. Volte pra mim, por favor, eu estou te implorando. Tô mentindo, estou explorando. Mas por favor, segunda-feira, é a ressaca da Quitanda. Lá no Dilson Saudade, DJ Judavi, DJ Elton. Agora no Dilson Saudade, DJ Emerson, DJ Lúcio do Achison. Lá na Quitanda, segunda-feira da ressaca, a gente vai dar por lá. Aí não, Félix Costa. Próximo, a Praça Eduardo Angelim. Me invade o meu coração, aumentando o prazer de tanta beleza. Eduardo Taxista. Mas, por favor, volte pra mim. Dafi Sol. Volte pra mim. Por favor, eu estou te implorando. Tô mentindo, estou chorando. Mas, por favor, volte pra mim. Volte pra mim. Thank you. com a gente. Valeu, baladeiro. Eu estou te esperando. Bora, Andressa, bora, Michael. Não importa, eu sou mesmo assim. Mas, por favor, volte pra mim. Minha loucura é uma... Safadinho da equipe Chaco. Vem com a gente, valeu. Explode por dentro de tanta emoção. Sem saber o que vai ser de mim. Som saudade. Por favor, eu estou te implorando. Tô mentindo, estou chorando. Mas por favor, volte pra mim. O amor é todo. Bora, Léo! Bora, Renata! Invade. O chegando aí com a gente. Muito obrigado, viu? Aumentando. Bora, Bia dançarina. E a Charlene. Dafi Sol. Já não está mais dividindo as coisas comigo. Coisa de louco de acostumar assim. Pois esse amor brincou comigo. Coisa de louco. Você não sai da minha cabeça. Coisa de louco. Como você fez a minha cabeça. Andando na rua, no meio de gente. Olha, Eduardo! Toda essa gente parece você. Eduardo do Cobra Som. Só tenho mais uma, viu? No fliperama, na lanchonete. As morenas do pop, já na área. Lembra você? Tá DJ Nando, adonando o som com a gente, valeu, Ninho. Já já tem Cobra Som. Coisa de louco. Café Som. Você não sai da minha cabeça. Coisa de louco. Você fez a minha cabeça. Vamos nessa, galera. Ai, ai, ai, ai, ai, que esse DJ de Milson Top tá demais. Café Som. Essa gente parece você. Bora, Jorge! Bora, Nica! Perversas, bora, Cris! No fliperama, na lanchonete, todo lazer me lembra você. Ed Nelson, Iria e ela. Coisa de louco. Dafi Sol. Você não sai da minha cabeça. Coisa de louco. Bora, Jango, bora, Ruth. Como você fez a minha cabeça. Coisa de louco. Você não sai da minha cabeça. Ego, tá bacana essa música aí. Coisa de louco. Fichou. Como você fez a minha cabeça. Ah, pois essa deu um cobra sumo. Meu bem, se está me ouvindo, cadê o shopping? Agora estou pedindo pra você voltar. Davi Soto. Esqueça, se te magoei, só você amei, e sempre vou amar. Amor, só você eu quero, meu grande amor te espero, meu amor te peço, não me deixe assim. As morenas gostosas do Pop Saudade. Amor é demais, meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. Meu amor é demais. Castro da Rede Selva. Meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Parceiro Cacho, valeu Cacho, me chama aí, temos saudade, bora de um pé. Ei, embaladeiros da saudade. Meu bem, se está me ouvindo, agora estou pedindo pra você voltar. Esqueça, se te magoei. Olá, Dudu! Só faz essa aí, Eduardo! E sempre vou amar. Amor, só você eu quero. Bora, Daniel! Bora, Luciana! De amor, Eduardo, tá que exista. Meu amor, te peço. Não me deixe assim. Meu amor é demais. Meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. Meu amor é demais. Luciana e Daniel, da família Mesquita. Dia e noite só penso. Davi Soto. E não vou gastar. Meu amor é demais. Meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer. Obrigado, meu Deus. E a você que nos acompanha e nos incentiva. Obrigado pela preferência. Todos que fazem a empresa DAF, agradecemos de coração. Bola Produções, gravando ao vivo pra você.